Rastejam-se os desejos ao sabor de cortes, fugidos da vida e renegados das mortes. Tudo se acende com o intuito de apagar um sopro latente na pressa de passar. Sapatos gastos, anos, podres, perdidos em parques de passos. Oportunismo único de memória velha, seca e cremada, balançando-se da janela, comendo os minutos por aguarias orientais. A falta de segredos que se revelem fatais. We'll be right back. vez em vezes todas. Não vejo o reflexo de mim. Todas elas sem exceção, sem linha de continuidade. Não há reconforto no esquecimento quando ele se sai, como em pirotécnicas, exalações de alma. Olho para o lado em sopro introdutório e já espreito a matilha de versos. Já caiu de mim faz todo o tempo, o meu pelo menos. Mas quando volta, esquece-se a falta de tormento. Esclerótica carícia que me embala, onde nada é novo ou ruidoso. É um incompleto eco vindo de uma caverna, abrasador de gelos perpétuos. Thank you. braços rendidos, sonegação violenta, à raiz do impostor. Agora volto.